A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Este podcast muitas vezes é acusado de excesso de testosterona, né? E da por conta da minha presença. E da proliferação de pelos ali na palma das mãos. Mas convenhamos que se o lado macho da força, ali no tempo de calças curtas, não tivesse ali na sua casa uma irmã, ou sei lá, no seu universo ali, garotas do mundo cor-de-rosa, ele teria nesse mundo algo muito pouco conhecido, né? Então ficava mesmo deslocado o garoto com as coisas das garotas. Eu que tenho duas irmãs, sabia bem o que eram, por exemplo, as fofoletes ou os pequenos pôneis. Me lembro também daquelas borrachas perfumadas, das coleções de papéis de cartas e muitas outras instituições que o time feminino das Moreiras tinha ali em casa. Então eu sabia muito bem tudo o que acontecia. Hoje em dia, como eu sou pai de uma garota, também por dever de ofício eu fico atento ao marketing infantil ali para vender as coisas para as gurias. E não sei se você conhece o Walter Rezende, mas hoje, por exemplo, há um hit entre as meninas que é uma boneca chamada Baby Alive. E veja você que ao melhor estilo Chuck, essa boneca come e caga. Não, isso não existe. Sim, eu disse. A Helena caga. Tem uma dessa? Nem vai ter, obviamente, porque ela custa uma fortuna. E a grande... Mas e a bosta? É feito do quê? Da Nutella? Da comida que ela come, né? Mas fede? Porque aí é a grande sacada do fabricante. Porque os pais têm que comprar, além da comida a deles, bosta. A bosta é produzida. A fralda. Então, olha que grande ideia os caras tiveram ali. Tá bugada. Mas voltando ao passado das garotas, uma outra boneca que foi sucesso ali nos anos 90, pelo fato de ter também traços humanos, mas essa não cagava. Meu primeiro bebê, lembra? Porque foi quando surgiu nos anos 90 aquelas bonecas com características físicas de um neném de verdade. Dá uma bugada aqui pra ver o Baby Alive. Baby Alive apareceu aqui, mas a merda mesmo não tô vendo nada. Enfim, toca o barco aí. Então, e esse bebê também fez muito sucesso, né? Aquela boneca ali com características de neném. Todo esse tempo, desde que eu me conheço por gente, eu acho que nenhuma boneca dominou tanto o imaginário das meninas. Estou falando da Barbie. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Impressionante como as garotas desejavam ter a Barbie. Isso, Alexandre, quando elas não queriam ser a própria Barbie. Verdade. Tem um reality show, Mulheres Ricas, que tinha uma mulher que queria ser exato. A Barbie. Exato, ela mandou produzir uma Barbie, alguma coisa assim, com as mesmas características dela. Cara, e ela é zoada. Bem zoada. Zoadíssima. Porque ela não se assemelhava nem um pouco à silhueta da boneca. Será que a tota dela era igual a da Barbie? É fechada? Fechadinha. Inacessível para o Ken? Exatamente. Eu acho que é um case de sucesso tão vitorioso esse aí da Barbie, justamente por isso, né? Além das garotas quererem a boneca, elas queriam ser a boneca. E a Barbie... Porque não se vendia boneca, vendia-se um estilo de exatamente, vida, né? Exatamente, né, cara? Grande sacada da Mattel, porque a boneca sempre tava ali na moda. Não era uma boneca que tinha uma roupa e ela ficou ali por anos com a mesma roupa. Não, a Barbie sempre tinha um tema. Reinventando, né? Por exemplo, Barbie, me lembro lá em 80 e alguma coisa, tinha Barbie Noite de Gala, né? Porque naquela época tinha todo um glamour, a gente via nas novelas, aquelas... perigosas peruas, no tititi, aquela coisa toda, aquelas roupas todas pomposas, as ombreiras. Tem uma artista plástica aqui em São Paulo, que eu esqueci o nome dela, uma das obras que ela fez eu achei ótima, é a Barbie Carroceira. Barbie Carroceira? A Barbie Carroceira, ela anda pelas ruas catando papelão, excelente. Mas tinham várias, eu lembro de uma Barbie que era só a cabeça, que era pra maquiar, Barbie maquiagem, Barbie make, alguma coisa. Bem, deve ser então make-up, né? Talvez. Eu lembro de um comercial da Barbie Hair, que era a cabeça que as meninas penteavam e faziam o cabelo da Barbie. Eu lembro do comercial disso daí. E tinha também aquela Barbie ciclista, né? Eu lembro que essa era uma Barbie que ela tinha movimento. Eu acho que tinha, eu não sei se era a corda ou a pilha. Eu acho que era a pilha. Aí ela pedalava mesmo a bicicleta. Muitas. O Brasil tinha uma Barbie chamada Cor do Verão. Pretinha. Inclusive, acho que só há pouco tempo mesmo, com o politicamente correto, que surgiu a primeira Barbie negra. Porque não tinha. Barbie ruiva tinha. Barbie ruiva tinha. E aqui no Brasil começaram a dar uma bronzeada na Barbie aí. Até porque no Brasil era feita pela Estrela. Hoje é a Mattel que faz no Brasil? Hoje é a Mattel. Na verdade, desde 95 que a Mattel tomou de novo. Tomou não, na verdade, que a Estrela tinha o direito. Representava, né? Representava. Representava não, fabricava, né? E aí, de 95 pra cá... Mattel falou, estão vendendo boneca pra caralho naquele país. Cara, eu lembro de uma... a gente pra fazer isso. Eu lembro de uma Barbie lingerie. Nossa, cara. Era Barbie lingerie. Barbie, ela tinha um lingeriezinho assim, olha. E... Mas a sem abertura também. Continuava inacessível pro Ken. Daí eles começaram a lançar umas Barbies que, sei lá, falavam, né? Teve a Barbie Super Talk, falava 10 mil frases. Só nos anos 80, a Barbie é de 1959, mas só nos anos 80 que começaram a fazer as Barbies, essas Barbies com mudança mais assim, né? De estilo e tal. E aí a Disney, obviamente, se aproveitou disso aí, fez uma parceria com a Mattel e começaram a vender também, sei lá, Barbie Branca de Neve. Tem cara, tem muitos modelos de Barbie. Ela foi criada em 59, como eu disse, e óbvio que ela está hoje com 54 anos, mas ainda naquele seu corpinho ali de 22. E o nome completo da Barbie, Walter Rezende, é Bárbara Miscellent Roberts. Veja você, ela tem nome e sobrenome. Ela tem o seu namorado, que é o Ken. Ken é 2 anos mais jovem que a Barbie, pra quem não sabe. E sabia que aqui no Brasil, o Ken, ele tinha outro nome? E ele só mudou esse Bob, nome. Eu lembro do Bob. Isso, exatamente, era o mesmo. Mas eu achava que ela tinha trocado de namorado, mas. Agora, não teve o nome de Suzy, a Barbie? Não, ou era não, uma não, outra não, boneca? Não. A Suzy é outra boneca que é a estrela ali no sucesso da Barbie, mas ela deu contornos mais brasileiros pra Suzy. Me lembro muito bem. A Suzy era mais gostosinha ainda, tinha uma bunda maior e tal. Mesmo? Sim, me lembro muito bem disso. E qual é o nome e sobrenome da Suzy? A Suzy não deve Suzete. Ser. Suzete. Suzana. Suzana Pedrosa. E olha que loucura, uma Barbie original ali, do primeiro lote, de 1959, ela pode ser vendida hoje, porque existem muitas, né, por até 30 mil dólares. A Barbie do Simpson é a Malibu Stacy, né? Malibu Stacy. E o maior colecionador é... O Smithers. Exatamente, de Springfield. E no Brasil tem um cara que também, mais ou menos, nessa mesma pegada certo. Aí. Mas, o cara tem tipo 600 Barbies. Mas ele não é macholão, né? Ah, não tenho a menor dúvida. E vira e mexe em algum shopping de São Paulo aí, você pegar a coleção de Barbies desse fulano de tal aí, o cara tem 600 Barbies, cara. Esse cara devia tomar vergonha, né? E a primeira Barbie foi vendida por 3 dólares, veja você, esse era o valor dela. E a mais cara foi vendida por 98 mil dólares. Porque é cravejada de diamantes. É, mais ou menos por aí, cara. Ou tem uma vagina. Ah, essa Barbie tem vagina. Ah, essa aqui tem abertura. E essas Barbies caracterizadas aí com nomes de personagens, elas começaram a ser feitas nos anos 80, como eu falei. E eu me lembro de uma que era a Ginny Eugênio. Lembra dessa? Eu lembro da Ginny, mas... Sabe por que eu lembro dessa Barbie Ginny Eugênio? Porque a minha irmã era louca pra ter uma. Louca e, obviamente, que nunca teve, né, cara? E outra característica de Barbies aqui feitas no Brasil pela Estrela é que elas tinham os pulsos flexíveis. Pra masturbar o Ken. Porque as Barbies lá da gringa não tinham. Inclusive, muitos colecionadores do mundo preferem essas Barbies oitentistas feitas aqui no Brasil por conta dessa característica aí, dela ser mais punheteira, podemos dizer assim. Se bem que ela, se ela tinha a mão assim, não era pra masturbar o Ken, né? Era pra masturbar ela mesma. Porque o Ken era uma bichoca. No Toy Story, né? No Toy Story 3, né? É que o Ken aparece e ele com aquele lenço no pescoço... entrega a rapadura. Sempre um pullover sobre os ombros. Eles se separaram durante o período aí. Tem todo um contexto histórico. Tem aquela aí piadinha lá que a Barbie mais cara é a Barbie divorciada, né? Que vem com o carro do Ken, com a casa do Ken, com o helicóptero do Ken. E um dado muito interessante é que a Barbie tem 7 milhões de amigos no Facebook. Vejam vocês. Ela tá no Facebook. Tá no Facebook. E ela tem Twitter, tem tudo, cara. É a Barbie Twitter. E é a boneca mais vendida no planeta até hoje. O ouvinte Matheus Ranzetti nos mandou um e-mail, abre aspas. Uma prima minha é hoje freira e creio que isso se deve a 3 bonecas Barbie. Não que a Estrela tivesse criado a Barbie Madre Superiora. É que ela perdeu 3 bonecas da sua coleção por culpa do irmão e de 2 primos. No caso, sou eu, um dos primos. Vânia, que devia ter uns 13 anos, tinha umas 15 Barbies. Eu e meu irmão João Pedro e o Thales, irmão da Vânia, éramos meio que pequenos cientistas e fazíamos muitas experiências. Numa delas, tínhamos quase dado fim em um Falcon, amarrando ele em 5 balões de gás e soltando. Era bacana fazer isso mesmo, com as bexigas de gás hélio. E colocar, né? Amarrava os brinquedos em órbita, coisa, né? E botava os brinquedos em órbita. Era muito bom mesmo. Voltando ao e-mail dele. Conseguimos recuperá-los uns 20 metros depois. Aí decidimos pendurar cada uma das 3 Barbies da Vânia em 5 balões cada uma. Acontece que as Barbies eram muito mais leves que os Falcon. Aí, essas 3 bonecas nunca mais foram vistas por nós nem pela Vânia. Obviamente que nós levamos umas palmadas pela travessura, mas a Vânia só nos perdoou muito tempo depois, quando já tinha a alma mais purificada do ódio. Porém, acho que o trauma dela com garotos foi tão grande que fez dela uma irmã carmelita em um convento em Atibaia. Que ótimo, Alexandre. As Barbies, Barbies aumentando mesmo. O clero aí. Por conta de 3 Barbies perdidas e um irmão canário e 2 primos. O Otávio Machado, que é de São Paulo, mandou também um e-mail pra gente e abre aspas. Pense em um desejo de criança demorar anos para se realizar e minutos para derreter. Foi o que aconteceu com a primeira e única Barbie que minha irmã Olga teve. Ela sempre quis ter essa boneca, mas nossa família só tinha condição de dar a ela bonecas de pano compradas na feira. Mas não é que num Natal de 88 o meu pai ganhou um bônus no trabalho e comprou logo a mais valiosa das Barbies para ela? Se chamava Sonho de Casa, pois além da boneca vinha com ela uma mini mansão. Aliás, aquele foi um Natal e tanto. Eu ganhei o quartel-general do Comandos em Ação. Olha que louco, o cara ganhou isso. Mas tá, o 13º do pai dele dava gordo essa época do ano, hein? E ele fala assim, e tenho até hoje. E vejam a alegria completa dos pobres. Minha mãe também ficou muito feliz por ter ganho um tapete que imitava um persa. Enfim, meses depois, nas poucas vezes que minha irmã tirou a Barbie da caixa pra brincar, ela inventou de usar um secador de cabelo velho da minha mãe na boneca. E adivinha o que aconteceu? Deu um curto-circuito e aquilo virou fogo e tomou toda a casa dos sonhos. No desespero, minha irmã correu e deixou tudo para trás. Para resumir, pois a história é muito longa, e minha irmã teve até que cortar as pontas dos cabelos que ficaram bem chamuscadas. A fogueira tomou razoáveis proporções, deu fim na mini mansão da Barbie e a boneca perdeu a cintura para baixo. O restante foi salvo por um balde de água jogado pela minha mãe, que também se deu mal. Que também se deu mal no pequeno incêndio. Olga brincava em cima do tapete novo, que ganhou um rombo no meio e um amontoado de plástico retorcido que nunca mais saiu. O único que se deu bem foi o rapaz que tá continuou com essa lei até hoje. O vídeo do Agente 86 deu um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão saber o que vai rolar nos próximos episódios. Dá pra mandar suas histórias. O nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está esperando a sua sugestão de episódio. Quem mandou esta sugestão foi a Maria Clara Ramos. E ela diz o seguinte, abre aspas. Minha avó costurava roupas para minha irmã gêmea Ana Clara e para as nossas Barbies. Saíamos para a rua sempre vestidas iguais. Meninas e bonecas, cara, gente. Se vocês têm filhos gêmeos, isso, por favor, isso, não os vistam iguais. Isso era um problema, cara. O pior na minha rua é que existiam duas garotas, a Tati e a Flávia, que andavam iguaizinhas. Detalhe, elas tinham diferença de 3 anos uma da outra. Isso era pior. Que bizarro. Eu conheço 2 irmãos hoje que se vestem iguais. Só que é uma menina e um menino. E ele põe saia, calcinha. Mas economiza, vamos, né? Vamos voltar aqui no e-mail. Saímos para a rua sempre vestidas iguais, meninas e bonecas. Nada deveria ser mais ridículo do que aquilo. Mas isso rendeu um dinheiro extra para minha avó, que, tendo nós como modelos, começou a vender roupas de bonecas por todo o bairro. Olha só que aí, já capitalizou aquela estupidez toda. Como eu falei, a minha irmã Amanda, ela queria ter uma Barbie Ginny Eugênio. Sua obviamente ouve não conseguiu. Ouve. Ela é super citada, né? É verdade. E ela ganhou uma Suzy de segunda mão. Por isso que eu lembrava que a Suzy ela tinha uma silhueta. Segunda mão, irmão. Chegava muito. Meu pai trocou no motorrádio do caminhão. E ela chegou, essa Suzy chegou em casa com a roupa também meio deteriorada ali, já meio que precisou de uma boa lavada de Cândida, né? A boneca em si, pra ela ganhar pelo menos uma característica melhor. O cabelo continuou aquela carapicha toda e não teve jeito. Mas aí a minha mãe se meteu a costurar também, assim roupas. Como a avó da ouvinte, começou a fazer umas roupas pra boneca, né? Pra Suzy da minha irmã. Só que, cara, é uma porcaria, porque minha mãe nunca teve os melhores dotes costureiros do mundo, apesar de ter feito curso e tal, e ela poderia, sei lá, fazer um saco pra ir pro prézinho pra mim, né, que era muito fácil, mas pra fazer uma roupa de boneca precisava ter um pouco mais de tino de Victor Valentim ali, coisa que a minha mãe não tinha. E aí ficava aquela roupa meio estranha, né? Sim. E a minha irmã, ela queria, de alguma forma, que a minha mãe fizesse ali uns trajes pretos pra boneca, pra ela ficar com o aspecto da Gina e Eugênio, né? E achar que aquilo seria uma Barbie genérica ali da Gina e Eugênio. E ficou horrível. Que ela conseguiria fazer. Aí eu comecei a chamar de Barbie Catifunda. A Barbie Catifunda pra cá, a Barbie Catifunda a maloqueira da televisão. E quem furumfou, furumfou. Quem não furumfou, não furumfa mais. E ok, isso, né? Minha irmã odiava que eu chamava de Barbie Catifunda. E um dia sumiu a Barbie Catifunda. Cadê a Barbie Catifunda? Obviamente. Alexandre, cadê a Barbie Catifunda? E ninguém achava aquela maldita daquela Suzy. E eu tinha uma tarefa diária na minha casa, que era recolher o cocô dos cães. E aonde eu achei a Barbie Catifunda? No meio da bosta. No meio dos toletes do Skid, o nosso fila brasileiro. Ele engoliu a Barbie? Ele não engoliu, ele mastigou ela inteirinha, cara. Puta que pariu. E você entregou o que sobrou pra tua irmã? Eu lavei com a mangueira e falei, toma que o filho é teu.